quer saber dessa interesseira que quer me foder. Ela sabe fazer, faço me enlouquecer. Vem comigo morar que eu vou te dar. E se eu pudesse ir pro futuro, muitos estão dizendo que eu tô brilhando no escuro. Pescoço até pesado, trajado e o ouro é puro. Não sou imaturo, sorte que eu te aturo. E ela brinca demais. Já pulei seu muro, brotando na base. Teu pai quis mexer de murro. Coroa sorriu, viu que eu tô vencendo esse mundo. Me chamaram de mundo, eu me fingi de surdo. Recalque não sai do meu pé. Trouxe o meu pacote pra contar com ela. Visto nenhum lugar pra surgir da favela. E só quem tava comigo, ei, vai desfrutar. Pega o bonde e bota aquele assim pra nós hoje. Ela brota lá em casa de manhã bem cedo pra fazer o dia do pai. Tá comigo desde sempre, eu não desmereço. Além de ser gostosa demais, vou falar pra você. Já não quero saber dessas interesseiras que quer me fuder. Ela sabe fazer, fácil me enlouquecer. Vem comigo morar que eu vou te dar prazer. E se eu pudesse ir pro futuro, muitos estão dizendo que eu tô brilhando no escuro. Pescoço até pesado, trajado e o ouro é puro. Não sou imaturo, sorte que eu te aturo. E ela brinca demais. Já pulei seu muro.